Eu tirei um dó da minha viola, da minha viola eu tirei um dó. Dormir é muito bom, é muito bom. Dormir é muito bom, é muito bom. É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom, é bom. É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom, é bom. Eu tirei um ré da minha viola, da minha viola eu tirei. Viola, eu tirei um sol.